cocaine is in the building, nigga. Então segura que hoje eu vou, que a turma já formou. A vibe é de elite e a quebrada cacheou. Os bandas aglomerou, as bandidas colou junto. Naquele visual que é pra estigar os vagabundos. A quina tá lotada, várias tese vai reinar. De uísca, Red Bull, fumaça e trinca vai constar. Os grave no somzão, rap gangsta dos drão. Os abarretos, quatro mola, roupa larga e os cordão. As motos é cabulosas, as carretas rebaixadas. Golf, Civic e Corolla, Falco, Ronet e Opalas. As Zep fica doida no cheirinho do L.O. Várias pate perigosa, portando vários B.O. E o tambor e as automáticas no meio do tumulto. Perifa reunida, concentrou no Vucu Vucu. Situação de mil graus, com certeza nós tira onda. Na quebra tem os firme, na humilde é nós quem manda. A quebrada cacheou. A quebrada cacheou. A quebrada cacheou. A quebrada cacheou. A quebrada cacheou. A quebrada cacheou. A quebrada cacheou. Os pegos que rola no nosso modelo é nós aglomera na quina. As gatas que cola bandeia no meio dos firma por adrenalina. Representa aonde nós tá, porque nós representa o estilo da rua. Do sossego, louco aglomera favela, curtindo as graveira pura. A quebrada cacheou. A quebrada cacheou. A quebrada cacheou. A quebrada cacheou. A quebrada cacheou. A quebrada cacheou. A quebrada cacheou. Toca, cacheou. Salve quebrada, salve quebrada. O ala louco, o ala louco. Time de patrão, de patrão. Nazaré, Nazaré. Zona Oeste, Zona Oeste. Tamo junto, tamo junto. Cachinho. E na missão das notas.